Sete Taças. Laboratório Fantasma. Yo. Pregador Luo. MC da. Aquele que calculou errado, embriagou, descabelou, exagerou nos tragos. Não se ligou no bang, botou valor no inestimável. É aconselhável que calcule bem o movimento inalterável. Não queira resolver o enigma indecifrável. Seja apenas mais amável, se afaste do ódio, pois ele pode matá-lo. Os bens que tem não são comerciáveis, os dons que tem são incomensuráveis. Eternamente duráveis, resistentes ao tempo, retornáveis, recicláveis como alumínio e vento. Então não brinca no serviço, és o guardião do templo. Do lado de dentro, o bumbo do corpo segue marcando. Através dos anos, bombeando, irritando. Canais sensacionais, órgãos fenomenais. Herança de seus pais, te enchendo de vigor, dando-lhe o que precisa. Pregador e MC da tuas fábricas de vida. Como sangue inestimável, como ar inestimável, como água inestimável, como a glória, como as estações do tempo, as estrelas e as horas. Inestimável como seu amor, espírito e história. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Reflexão e cálculo, não dá pra pôr valor na vida. E-M-I-C-I-D-A-O Z-I-C-A, amante da V-I-D-A. Tipo B-A-D, aperte o play, aumente o P-A. Ah, é bom respirar. Livre, flores, amores, cores, sem dores pra derrubar. Onde cores sem raptores podres, a sugar a essência dos valores teus não se pode comprar jamais. Isso vale mais que seus milhão, mais que suas ambição, mais plena evolução, mais que o dólar que degola e esfola o povão. Do ouro da escravidão gerando sangue no mundão. É o maior dos motivos, sem comparativo, o briso do começo se batem o preço de um sorriso. Banco malê, faça valer, bárbaro, aê. Cê nasceu pra voar alto como um pássaro. Inestimável como sangue, inestimável como ar, inestimável como água, inestimável como a glória, como as estações do tempo, as estrelas e as horas. Inestimável como seu amor, espírito e história. Os tem percepção, mas tem gente que não liga. Os tem percepção, mas tem gente que não liga. Os tem percepção, mas tem gente que não liga. Reflexão e cálculo, não dá pra pôr valor da vida. Abre tudo aquilo que vem do Criador. Todo ser que respira tão louco e é o Senhor. Mesmo sendo inanimado, é útil pra quem criou. Nasceu de um propósito bem superior. Todo ser que respira tão louco e é o Senhor. Mesmo sendo inanimado, é útil pra quem criou. Nasceu de um propósito bem superior. Inestimável tudo aquilo que vem do meu Criador. Inestimável como sangue, inestimável como ar, inestimável como água, inestimável como a glória, como as estações do tempo, as estrelas e as horas. Inestimável como seu amor, espírito e história. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Reflexão e cálculo, não dá pra pôr valor na vida. Inestimável como sangue, inestimável como ar, inestimável como água, inestimável como a glória, como as estações do tempo, as estrelas e as horas. Inestimável como seu amor, espírito e história. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Uns tem percepção, mas tem gente que não liga. Reflexão e cálculo, não dá pra pôr valor na vida. Reflexão e cálculo, não dá pra pôr valor na vida. Reflexão e cálculo, não dá pra pôr valor na vida. Reflexão e cálculo.